Seja bem-vindo, meu DJ. Yeah! Vamos começar o show, Paulinho Boy. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade, e vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Recordando agora, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o show vai começar. Pode se preparar. Vai pra cima, covarde. Aí som saudade. Aí som saudade. DJ Paulinho Boy. A organização é dele, Pica-Pau. Bora pra cima então! Bora! Ai, DJ Beto, você é tudo que eu sonhei. Quando te vejo, desperto um desejo. Preciso urgentemente te falar. Que a saudade queima no meu peito. Ao seu lado, Beto, quero estar. Toca pra mim, que eu quero me sentir a mulher mais feliz. O teu sorriso me leva ao paraíso, és o que eu sempre quis. E o quê? Sou capaz de enlouquecer quando não vejo você. Não suporto a tua ausência. DJ Beto, no Vascão. Quando você toca, toca bem fundo no meu coração. E o Paulinho Boy vai detonando hoje aqui no Bala Saudade. Raisson, bora! Bora pra cima então! Um, dois, três, vai! DJ Paulinho Boy. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, bora sair, né? Me traiu. Me traiu. O meu jeito de amar. Eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Vai na saudade, bola de marcante! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de covarde. Essa não, covarde. Alta Amazonas. Relembrando, vai! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Sei que te perdi. Som Saudade, uma porrada de som. Administração Pica-Pau. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. DJ Paulinho Boy. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Olha o marcante aí, Jolano. Uma sequência pra você relembrar, vai. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiana. Paulinho Boy. Eu gosto de brega, funk e lambada. Dobrado Joquinha, tá aqui com a gente também. Um forte abraço, Joquinha. Sempre acompanhando o meu trabalho. Os quatro grandes do Xalabará. Aí, meu irmão, ué. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Fazendo você recordar de verdade. E a gente vai estar tocando o marcante aqui em Salinas, bora? Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Me diga como esquecerei. DJ Paulinho Boy. Verdadeiro DJ Paulinho Boy. Só dessa vez pense em mim. Pense. serás. Hoje tem DJ Paulinho Boy na Arena Mix. Primeiro tempo, tá, gente? Tenho certeza. Começando a partir da Chigula, tá? DJ Paulinho Boy, DJ Rebelde. Também o DJ David, o trio lá no Pop Saudade. E hoje no sábado tem Pop Saudade. Lá em São Isabel. Vamos estar lá, no, lá na Estação da Saudade. Pra fazer uma grande festa com o seu nosso convidado. Pense, verás, não acabará. Mas. Mas. Essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas. Fica comigo, mano! Escute o que tem aqui dentro. Tenho certeza que meus olhos falam pra mim. Aí sons, a organização é dele, Pica-Pau. Longe de mim, eu me sinto tão triste sim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembro os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo para mim. Bascão, tá vigia, o patentão. DJ Júnior Kleber, meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Bascão, tá vigia, o patentão. DJ Júnior Kleber, meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu jeito lindo, era você a mais bela. E a gente vai fazendo uma sequência de marcante pra você relembrar. Amor à primeira vista, parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Não vá, sem dizer seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. E aí? Eu vejo uma boca esforçada. Paulinho Boy. Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Lábios. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer os lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer os lábios. Amar-te, ser só sua. sem você, me aceite de novo. O meu amor vou te dar, vai ser pra sempre. Vamos lá, vamos lá. Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Olha o parceiro Gu do Estilo. Tá aqui com a gente, obrigado, um abraço, olha. Vem me amar. Eu, e. Eu sou GDK. Eu sou GDK. Eu sou GDK. E pra sempre eu vou ser. Mais uma, mais uma, mais uma. Comitiva de Bragança aqui com a gente também, obrigado pelo carinho. Um abraço no covarde! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. DJ Paulinho Boys! Estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Rapaziada, aqui na frente, rapaz, não arredou o pé. Nem quando a luz foi embora. Obrigado pelo carinho, tá bom? Pra curtir uma marcante bacana, bora! Que não vai. E aí? Amor! Som Saudade, a organização é dele, Pica-Pau. Essa não, covarde! Paulinho Boy detonando, Sérgio Marquinhos, pra você viajar, hoje aqui no Bar da Saudade, chegando mais uma, mais uma, mais uma. Foi tudo um engano. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. DJ Paulinho Boy. Foram tantos planos. Vamos lá, família! Ai, ai, ai, ai. Eu te machuquei. Você me desprezou e o nosso amor. E o covarde é pra cima. Você quis assim. Eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou. Viver sem ti, amor, preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem, vem como eu estou, sou. Só mais uma chance, vai, vai. Mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Não tem mais um lance desses que vem, vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor, sem teu carinho, prefiro até morrer. Mais uma chance, vai, pro nosso romance. Vamos lá, Paulinho Boy! Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. DJ Paulinho Boy. Não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Bora de marcante! Caralho, o telefone, prisioneira e tua tio. Alô, Salina! Que meio tempo e a distância pode separar. do Gira na moral pra você curtir, vai. Mas não resisti, voltei, estou aqui. Marcante! Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. Só pra te amar. Aí são saudade. Se for, não diga que eu fiz. De joelhos peço, fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Só na barriga, João. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Para não pensar em ti. Um abraço ao meu parceiro Binu. Ele é só esposa já curtindo todas. Aqui com o Paulinho, boy. Obrigado, valeu. Lembrou mais de você. Pobre, pobre. Pobre coração. Mas quadro secou. Descia o meu corpo com todo o teu calor. E junto com a família ouvir o pop tocar. Ouviram Mano Pérez tocando canção de amor. Com Betinho, Pop, Mano e o que voltou. Agora se segure, a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. Segura, segura, vai! A gente também, um forte abraço, meu brother. E também o Catadão, hein, Catadão? Tá curtindo o Covarde, olha. Só nas vacantes. Eu sou o que ele falou pra mim. Que não te amava e não estava afim. Agora eu quem sou, seu grande amor. Você já passou. Eu tenho certeza. Eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só. Novo Raisson Saudade, fazendo você recordar de verdade. A organização é dele, Pica-Pau. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Estamos aqui no Chão Brasileiro. Essa participação especial no Raisson. Aqui no Bala Saudade. Obrigado pelo carinho, tá, gente? Um abraço no Covarde. Vai vem do mar. DJ Paulinho Boy. Te procurar. Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais. Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. Yeah! Você é o meu coração. E eu me entrego todinho a você. E aí? Super Pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Pra se ligar! Uma super sequência de marcante. Pra ninguém botar defeito, ó. Pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Com DJ Celis e Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu. E faz o S sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, céu, e faz o S sobre a cabeça. Ele está de volta, o fenômeno do Pará. pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde, foi só um drink lá no bar. Olha gente, hoje tem Toca Tudo aqui no Bar da Saudade, a forra tá... Seu nosso convidado começando a partir das 9 da noite. Felizmente hoje a energia foi embora aí. Tá bom? Mas a gente agradece as pessoas que estão aqui curtindo com a gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? E aqui, daqui não sai, não saiu. Olha pra mim, vê se me entende. A chuva não passa e anoitecer. Domingo, domingo! A tradicional domingueira da saudade aqui no Bar da Saudade. DJ Bibico detonando! Ali comigo, me escuta. E foi! Foi chuva forte. Deixa eu explicar. Esperei por muito tempo lá no bar. E a chuva não passava, não tinha um telefone por perto. Não deu pra te ligar. Pra chuva, pra chuva, pra chuva! Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Você me deixou chorando com você quando se foi. Nem disse adeus. Alô, Bibico! Se parece criança pra você, porque chorei. Um abraço, meu grande amigo, parceiro DJ Direi. Cara que comanda aqui é sexta-feira, olha. Um abraço, Direi. Alô, Raia. Volte pra mim, volte pra mim. É o Raí. Te peço que é ali. Volte pra mim, volte pra mim. Vai, covarde, não batilha, não batilha, covarde. Paulinho Boy. E você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. O choque ainda dá valor. Encontro na cama o seu perfume. Talvez eu errei te amar. Preciso saber se você vai. Hoje sabadão tem a noite do Toca Tudo, né, gente? Aqui no Bar da Saudade. Sexta-feira gostosa, o Paulinho Boy detona. Bora te marcar, vai. É melhor eu tentar te esquecer. Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. Por amor, sou capaz de enlouquecer. Por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor. E essa aqui não pode deixar de rolar na região do Salgado. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Pescador e saíra! Moleque do Melody e DJ Brasil. É outra, irmão. Olha, eu sei que tá difícil dar certo. Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela. Lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo. E o quê? Já no mar, o pescador. Tão só, tão só, não desistiu. Esperou, beija no mar, o pescador. Tão só,

Paulinho Boy. Aí são saudades. Como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Só lembrando que hoje é sabadão, gente, tem toca tudo aqui. Aí só detonando, você é nosso convidado especial. Domingo tem a Domingueira da Saudade. Começando a partir das 10 da manhã, vai ser muita onda, bora! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Bora, Rai, bora, Rai! A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Forte abraço aí, meu parceiro Xarel, tá aqui com a gente também. Forte abraço aí do Paulinho do Boy, valeu. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Como é que é, Xarina? Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. E o quê? Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. Porque eu te amo. Detonando. Minha alma gêmea. Relembrando, relembrando, relembrando, relembrando. Mais uma, mais uma, mais uma. Vai! Banda Os Canibais. A marca do belo dia no Brasil. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Por amar, nas noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. Tá aqui com a gente, Xarel também, um abraço, olha. Mas por verdade, tá curtindo o Raichon. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Ego até doido. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúme. Chega o Joaquim da Viaja, cara. Ele fecha os olhos. Rabiscando em guardanapos. Covarde vai detonando. Nas palavras. Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. E os momentos. Vai pra cima, covarde. Ai, Paulinho Boy. Chega a balagem aqui com a gente também. Chega parceiro que é o baralho, a gente tá falando. Para a saudade. E a gente fazendo esse exame de marcante, olha. Pra quem dá valor. Me entreguei de coração. Pra ser feliz nessa paixão. A gente faz uma sequência de reggae pra quem dá valor. Já, já, tá bom? Bora detonar marcante! E aí? A gente também, a DJ Cris, aqui da região do Salgado, era que detona e arrebenta aqui na região. Vai dar um alô pra galera aqui que tá curtindo hoje. Família do Dragão aqui curtindo o Bar da Saudade, obrigado pelo carinho. A gente agradece a todos vocês. Botou energia, né, gente? Mas a gente tá de volta aí, né, DJ Cris? Dá um alô aí pra galera, tá bom? Aí, vamos curtir aí, vamos curtir a festa. Um abraço pra todo mundo aí, a família do Baragão aqui. É a DJ Cris aqui que tá falando. Um abraço aí pra todas as meninas que estão curtindo a festa. Vamos curtir! Beleza, Cris, sucesso pra você. Bora! Bora que o covarde vai pra cima na marcante! Mas ela fala grosso, hein? Como é que é? Como é que é? Segura! Entenda, entenda. Eu não consigo te deixar, amor. É tudo que eu sonhei. Since the dawn of man, strength of trust I can has brought together. Já já uma sequência de reggae pra quem tá falando. Jeito de dançar benzinho que deixa louco. Na hora de fazer amor eu fico doido. Então vem amar, me faz.

aqui no Bala Saudade. Detalhe, hoje, sabadão, hoje tu toca tudo. Você é nosso convidado especial. Hoje é o Covarde que chega junto aqui, ó. A nossa Lina. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo. Como é que é? Pra provar o gosto do teu beijo, matar meu desejo, eu largo tudo só pra sentir o teu cheiro, te deitar no meu peito, eu largo tudo, tudo, tudo. Sabe aquele dia que você se foi? Olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Segura! Hey, DJ, aumente o som aí. Tá reduzido. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Fechar essa sequência e fazer uma sequência de reggae pra galera do Maranhão que tá aqui com a gente, ó. Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. Não me ama mais. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Ficou pra trás. E agora estou chorando sem teu amor. E agora não tem perdão. Dediquei a minha vida toda a você. Então virou a costa e não quis nem saber. Como é que é? E agora estou chorando sem teu amor. Organização é dele, Fica Pau. Aí são saudade. A mais nova revelação de Salinas chegou. Novo Raisson Saudade. Fazendo você recordar de verdade. A organização é dele, Fica Pau.